da 0.8, 3.0260. Então, apenas corrigindo, a saída será Coral, com curva direita. Decolado 17, acionamento de táxi, torre 1895, ajuste 1015. Poderia confirmar pessoas a bordo? Uno 36, padrão. Vibração na chama táxi, Alfa Tantã. Azul e Yankee Papá. Oceano 6225, está autorizado a aproximação e ali. Autorizado a aproximação e ali. Pode autorizar. Bom dia, Azul 4203, seguinte da Índia, autorização Recife 330. O 4 213, está autorizado Recife, nível de voo 370, decolada 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle APR 120, décima 8 e o transponder 5005. 370, curva esquerda Puca, Caju 208, 5005. Azul 4213, o transponder é 5005. 5005, azul 4213. Chama pronto, puxa VX acionamento, azul 4213. Vai formar. Localizador passando do 62. Ciente, cheque o trem chamamento aí, 11895, oceano via 25. 1895, até daqui a pouco. Sim. Salvador, bom dia, Oceaner 6225, está estabilizado. Oceaner 6225, ciente, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 05 nós. Livre pouso na 10, 6225. Alfa Tango Tango, alinha e mantém, pista 107. Oceaner 6225, cheque trem. Vai, chave travado. Sente. 6225, Solos 41, direita 1219. Direita 1219, Ocean Air 6225. Tango Tango, livre decolagem no 7, vento no 10 grau 059. Bom dia, Ocean Air 6225, livrou a pista, aguardando instruções. Oceana 6225, está autorizado o táxi via Alfa Juliet para remoção no 2 do Pátio 1. Via Alfa Juliet, remota 1 no 2 do Pátio 1, Oceana 6225. Basicamente, está autorizado Salvador, Salvador, a mil pés, decola da 1-7 com curva à esquerda no corredor forte. O controle é PL 120.8 e o transponder quadrão. Afirmo, 0161 no padrão. Tango Tango, decolou os 43, chame o controle 1208. 1208, Alfa Tango Tango. Que eu esperei com as pessoas a bordo? Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango é o controle, Salvador, estou em contato, radar. Alfa Tango Tango. Bravo que Luiz, que livre acionar, chame táxi. Bravo que Luiz, que ajuste no 0 no meio, autorizado o táxi, reporte ingresso no 7. 31179, já passou o seu plano, ponto cópia. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 320, decolador no zero com curva direita, na saída da Euleda Bridge, onde intercepta o pesulo 16. Controle opera em 120.8 e o transponder 50125. Cotejamento correto, chame pronto se tiver questionamento na posição 1-1. Ok, duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Vamos partir no primeiro momento para o Oceano 6312, que agora está passando nível 190. Direto Duna, 4 mil pés com ajuste 10016. Esta é a instrução para o Oceano 6312. Com relação a outra aeronave, acredito ser o Gol 1922, está autorizado voar Duna, descer para 6000 com 10016 e vai seguir a aeronave da Avianca Oceanair. Câmbio. Ave que Luiz, que alinha e decola no 7, vento no 1, 0 grau, 0,6 dúzia de nós. Ok, gente, então desconsidere a linha e mantenha no 7, reporte pronto para Ave que Luiz. Gente, ainda November Alpha, só um instante, cópia. Primeira Alfa, confirma a intenção de TGL Vera Cruz. Está autorizado Salvador, Salvador, decola no site, curva direita, corredor Axé, controle 120.8 e o transponder 0171 a 1000 pés. November Alfa 2 Abó, acionamento táxi, torre 1895, ajuste no 016. Que Luiz foi desconsiderada a autorização, ok, de decolagem. Agora tem livre decolagem, vento no 00 grau, 05 nós. Linha November Alfa, livre acionagem, Metax. O 4, 2, 1, 3, estou autorizado para estiver com o treinamento, chamo para um táxi. Vai para um táxi para 2, 1, 3. Aqui Luiz, que decolou 5, 4, curva esquerda, perna, correção, curva esquerda, ingresse, cruzamento da 10, 28, reporte livrando. Que Luiz, que ciente, corredor forte, chame o controle 1208. 1208, a última informação que eu vou ok, porém a torre de Salvador primeiramente autorizou sua decolagem e posteriormente desconsiderou, ok? Desconsiderou sua decolagem devido ao senhor ter tido reportado que ia alinhar e manter. Ok, mas sem problema, não tinha trago a reportar, ok? Bravo que Luiz, chama o controle 208. 208, tá. Brasil 4039, está autorizado Campinas, nível de voo 360, decola do 1-0 com curva direita na saída da El, letra Bridge, via Brasil 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Controle APR 120, décimo 8 e o 31-5-0, 1-7. Muito bravo, que Luiz, que... Belo Horizonte, Trip, conforme rota. 5-0-7, transponde 208 controle. 4039, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Demorar. Ciente, Bravo, aqui, Luiz. Gol 1922, você está agora a 40 milhas passando 1 a 0 mil, desça para 2 mil pés, o 922. Para 2 mil pés, o 922. A 3304 é o controle, desça para 8000 com a inversa no 0 no meio. 4213, 109, 321, Aracaju. 4213, está autorizado o táxi via Índia, vamos esperar no 0, chamar a torre em 1895, o ajuste no 0 no meio. 216 via Índia, com mais 295. Oceano 312, está 11 milhas para a Duna, está autorizado ILS. Autorizado ILS, fechando ILS 316. Bravo aqui, Luiz, que vai até a Praia do Forte. Ah, positivo. Toque arremetido em Aracaju como ontem. No zero. Azul 4213. A linha e decola no zero. Vento no 20 graus, 0612 de nós. A linha e decola no zero. Azul 4213. Ok. Anotei.